Os nomes e diálogos contidos nesta música são obra de ficção. Qualquer semelhança com a vida real não passa de mera coincidência. Então, quando você pensa que já ouviu de tudo na vida... O que se pode comer aqui? Boatos. Olha aqui, é latim. Difamação. Ele adora os meus escritos. Você sabe que algumas pessoas não têm senso. Inventam besteiras. Falam tudo que vem na cabeça. Falam um monte de bobagem. E ainda se sentem bem com isso. Conhece-te a ti mesmo. Pois então, estou aqui para contar essa história para vocês. Eu vou te contar um segredo. A minha questão é... você sabe de quem estou falando. Sayonara! Neste mundo, existem muitos mentirosos, uma legião, eu conheço vários, Caloters, o rei dos gigabytes, Tatu, o grande profeta, e a grande mentirosa, a origem primordial da mentira, e você sabe de quem estou falando. Sayuri is a liar, the greatest liar, big fat liar, the ugly liar. Ela mente pra mim, ela mente pra todos, ela mente demais, mente até pro demônio. Sayuri is a liar, the dangerous liar. Ela não poupa nem os próprios pais. Mente tanto, entrou para o Guinness Book. Já sei, tá aqui. Dia após dia. E a difamação continua. Que o Bruno jura de pé junto que é macho. Mas eu acho que o Bruno ainda tá muito novo pra se decidir. E o Ash adora uma criança, né? Então nunca se sabe. No calor de suas histórias, essas pessoas acabam dizendo coisas sem sentido. Falta de nexo. Típica de seu caráter. Não se preocupe. Eu disse para não se preocupar. O que vai realmente quebrar o seu miolo é que você realmente teria quebrado seu miolo. E o pior mentiroso, você já sabe, é aquele que não admite a sua condição sub-humana como tal. Hã? Ih, cara, só tô pensando. Sayuri is a liar! Sayuri is a liar! Yes, a great liar! A big fat liar! Ela mente pra mim! Sayuri is a liar, the greatest liar, big fat liar, the ugly liar. Ela mente pra mim, ela mente pra todos, ela mente demais. Sayuri is a liar, liar, liar, liar, liar, liar, liar, liar. Liar, liar, liar, liar, liar, liar, liar, liar.